amor é vida. Total, essa mina ideal. Teu olhar sensual, no gingado pago um pau. Curte um rap nacional, também internacional. Coloco a real, essa mina é mil grau. Ela é vida, é amor. Ela é vida e traz calor. Ela é vida, é amor. Ela é vida e traz calor. É tudo de bom, me traz inspiração. Escuto o mesmo som, juntos na canção. Amor é vida, vou com você viver. O que eu sinto desenvolver, pronto pra vida. Viveremos até o fim. Eu por você, você por mim. Amor é vida, vou com você viver. O que eu sinto desenvolver, pronto pra vida. Viveremos até o fim. Eu por você, você por mim. Casal perfeito, é desse jeito. Gerou foi no encontro, encontro natural. Lá no litoral, um rolê cultural. Do namoro leal, amar caminhar. Juntos vencer, terra bela, sempre viver. Rosa dama, florescer. Morena vida, amar você. Amor é vida, vou com você viver. O que eu sinto desenvolver, pronto pra vida. Viveremos até o fim. Eu por você, você por mim. Amor é vida, vou com você viver. O que eu sinto desenvolver, pronto pra vida. Viveremos até o fim. Eu por você, você por mim.